já viva aos trancos e barrancos. Respeite ao menos meus cabelos brancos. Ninguém viveu a vida que eu vivi. Ninguém sofreu na vida o que eu sofri. As lágrimas sentiram os meus sorrisos brancos. Aflatam-se hoje em dia os meus cabelos brancos. Agora em homenagem ao meu fim, não parem dessa mulher perto de mim. Se me lembro dela, me dá saudade. Por ela vivo aos trancos e barrancos. Respeite ao menos meus cabelos brancos. Ninguém viveu a vida que eu vivi. Ninguém sofreu na vida que eu sofri. As lágrimas sentidas, os meus sonhos brancos, refletem-se hoje em dia dos meus cabelos brancos. Agora em homenagem ao meu fim, não falem dessa mulher perto de mim. Quebrou meu cavaquinho, quebrou no meu canteiro, furou. Abrindo o gramofone desta noite, dupla verde e amarelo de Roberto Martins e Jorge Castro, Quebrou Meu Cavaquinho. Quatro Ases e um Coringa, de Erivelto Martins e Marino Pinto, Cabelos Brancos. Orlando Silva, de Marino Pinto e José Gonçalves, Aos Pés da Santa Cruz. E agora, na sequência do programa, Gago Apaixonado. Fizeste um estrago. Eu de nervoso estou toxicando o gado. Não posso com a crueldade da saudade. E de mal maldade vivo sem a paz. Tentei bebê-la deste mumuribundo e que já virou vagabundo. Só por ter sofrido. Tu tens um coração pipi fingido. Eu de nervoso estou toxicando o gago. Não posso com a crueldade da saudade. E que mal maldade vivo sem afago. Eu teu coração me entregaste. E depois pôs de mim tu tomaste. Tua falsificidade é profunda. Tu vacifica corcunda. Porque tive inclinação. Eu me lembro, era criança, tirava samba, canção. Comigo não, eu quero ver quem tem razão. Ai, meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lento peito, no pescoço, na valha, no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. E você canta e eu entoo, ai meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, uma navalha que eu tenho no meu bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio, eu tenho orgulho em ser tão vadio. Bora, bora, bora. Ai, Zé, você pisou na minha unha ensabada. Ai, que dor danada. Coitada, a Zilda tem razão. Sabe lá o que é um calo de estimação? Eu tenho um calo que parece gente. Quando chega o tempo frio, ele faz um tempo quente. Pois este calo só falta falar. Ele adivinha até quando o tempo vai mudar. Já me ensinaram pra arrancar com alicate, pra botar tomate, pimenta de cheiro. Tenha paciência, dona Margarida. Eu não sou comida pra levar tempero. Eu tenho um calo que parece gente. Quando chega o tempo frio, ele faz um tempo quente. Pois este calo só falta falar. Ele adivinha até quando o tempo vai mudar. Já me ensinaram pra arrancar com alicate, pra botar tomate, pimenta de cheiro. Tenha paciência, dona Margarida. Eu não sou comida pra levar tempero. Ai, não me fico no calo. Quanto mais eu falo, mais você me pisa. Por causa deste calo, escolhia de tanto. Eu acabo rasgando a sua camisa. Ora, deixe de bobagem, nude de conversa. Não me rasgue a camisa, que eu só tenho essa. Quem sofre de calo não enfrenta a lua. Deixa os pés em casa quando vai pra rua. Eu falo, mas você me pisa. Por causa deste calo, estou lhe avisando. Eu acabo rasgando a sua camisa. Ora, deixe de bobagem, mude de conversa. Não me rasgue a camisa, que eu só tenho essa. Quem sabe de calo não enfrenta a lua. Deixa os pés em casa quando vai pra rua. Eu tenho um calo, eu tenho um calo. Para de gente, o tempo frio, o tempo quente. O tempo quente, este calo só falta falar. Ele adivinha até quando o tempo vai mudar. Já me ensinaram pra arrancar com alicate, pra botar do mar e pimenta de cheiro. Tenha paciência, dona Margarida. Eu não sou comida pra levar tempero. Zé Zilda, de José Gonçalves e José Tadeu, um calo de estimação. Silvio Caldas e Diabos do Céu, de Wilson Batista, lenço no pescoço. Noel Rosa, dele, gago apaixonado. Agora, Anjos do Inferno. Thank you.

eterno, pois não suporto o inferno do nosso amor fracassado. Deixe que eu siga novos caminhos em busca de outros carinhos. Matemos nosso passado. Perturbe, afogue a saudade nos copos de um bar. Creia, toda quimera se espuma, uma brancura da espuma se desmancha na areia. Saudade nos copos de um bar. Creia, toda quimera se espuma, uma brancura da espuma que se desmancha. Linda Batista, de Ali Barroso, Risque. Orlando Silva, de Benedito Lacerda e Aldo Cabral, Amigo Infiel. Anjos do Inferno, de Dorival Caymmi, Rosa Morena. Estamos apresentando pela Cultura M de São Paulo, o programa Gramofone. Na sequência, Carlos Galhardo. Se não devo, querer se não quero, porém não me atrevo a te esquecer. Às vezes suponho que já não te espero, mas vendo-te em sonho, te quero querer. Pensei desprezar-te, mas só posso amar-te, pois tu fazes parte do meu triste viver. Mm-hmm. parte, mas só posso amar-te, pois tu fazes parte do meu triste linda ilusão.

E como eu tenho sofrido pra não destruir o lar, pra aumentar a minha mágoa, também sei que ela me quer. Com tanta mulher no mundo, fui gostar dessa mulher. Gilberto Alves, de Roberto Martins e Mário Rossi, Adeus. Francisco Alves, de Denis Brian e Oswaldo Guilherme, A Mulher do Meu Amigo. Dircinha Batista, de Lupicino Rodrigues, Ponta de Lança. E agora nós vamos ouvir na sequência do gramofone, Mário Reis.

a cachorro e um gato lá no morro não é tão caro assim. Odete Amaral, de Lauro Paiva e Aníbal Cruz, Triste Fiquei. Noel Rosa e Marília Batista, de Noel e Vadico, 100 mil réis. Mário Reis, composição de Noel Rosa, Filosofia. E por hoje é só, chegamos ao final dessa edição do programa Gramofone. Gravação, Nivaldo Monteiro. Edição Montagens, Emerson Ramos e Carlos Lima. O apoio de produção de Camila Camazano dos Santos. Apresentação, Celso Brambila. Seleção musical, Márcio Barker. A Cultura AM apresentou... Gramofone. Coligação PT-PCdoB. Os candidatos a deputado federal do PT e PCdoB desaprovam a quebra de compromisso de Serra. Para se eleger prefeito, Serra prometeu cumprir seu mandato até o fim. Serra não honrou a palavra. Para federal, vote nos candidatos do PT e PCdoB. Amigos do Brasil inteiro, estamos num momento muito delicado, que é o momento das eleições para presidente da República e para o nosso parlamento. Mas quero pedir a você, eleitor, que examine as propostas sem preconceitos de eu ser um candidato novo, de ser um candidato oriundo de uma legenda que tem pouca expressão eleitoral. Mas quero dizer que nosso partido é o único que tem realmente uma proposta que possa mudar a vida de milhares e milhares de brasileiros. Acredite em nós. Vamos mudar. Você já sabe que o Geraldo vai ampliar o Bolsa Família, mas tem mais. Além do dinheiro, escola boa, água encanada e oportunidade de emprego. Esse é meu compromisso. Geraldo Alckmin, presidente. Coligação por um Brasil decente. PSDB, PFL. A escalada rumo aos melhores resultados exige esforços, empenho e superação de obstáculos. O Top de Vendas valoriza cada degrau dessa escalada e a DVB reconhece seu case e sua garra. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se já. Ligue 3372-3800 ou acesse www.advbfbm.org.br. Top de Vendas 2006, o encontro dos melhores resultados.